Ora, Portugal já tem lugar assegurado no Euro 2004, por isso esta partida com a Espanha é de preparação. Os espanhóis procuram um lugar na elite do futebol europeu, dado que ainda não garantiram essa presença no Euro 2004. Europeu que também vai mexendo noutros aspectos, que não só os desportivos. Por exemplo, João Tomé, a questão da segurança está a ser tratada com todos os pormenores. A PSP portuguesa vai ter o apoio para o Euro 2004 de um especialista inglês no controle das multidões, de forma a prevenir a violência e o hooliganismo. Clifford Stute é psicólogo da Universidade de Liverpool e há muito que estuda o fenómeno do comportamento das multidões e da violência no futebol. O psicólogo, em declarações à TSF, traçou um cenário otimista para o Euro 2004, elogiando a PSP do Porto. Estamos a utilizar a nossa pesquisa numa parceria com a polícia portuguesa para que possam desenvolver as suas técnicas já eficazes naquilo que observamos em Lisboa e no Porto. Eles vão precisar de responder a riscos que acontecem no terreno e a Polícia do Porto faz um ótimo trabalho neste aspecto ao monitorizar o comportamento dos adeptos e ao responder apropriadamente às situações numa fase inicial. O Porto deve ser visto como um modelo na forma como o policiamento deve ocorrer no Euro 2004. O modo de atuação da polícia, para este perito, deve ser calmo para transmitir serenidade aos adeptos. Eles não devem encontrar à partida a polícia de intervenção, mas sim polícias comuns, de uma maneira simpática e acolhedora. É muito mais agradável acolher os adeptos de futebol desta forma, porque tem o efeito de promover uma cultura positiva entre o grupo de fãs, de modo a evitar atos de violência que têm menos probabilidades de acontecer. Assim, é muito menos provável que aconteçam situações de caos total, como vimos no França 98 e no Euro 2000. O especialista em inglês vai ainda fazer um estudo de avaliação no Euro 2004 que vai permitir tirar conclusões para melhorar as estratégias policiais para toda a Europa. E as questões de segurança, de facto, a serem tratadas atempadamente, isto no que respeita ao Euro 2004. Volta aos estádios, exatamente para o europeu. Mais uma vez a UEFA foi espreitar o que se está a fazer, mostrando sempre uma enorme abertura, mesmo quando há casos por resolver. Um deles é o estádio de Braga.